A gente tem que lembrar mesmo. Ele disse: eu estarei com vocês. E ele está conosco. Você é de Jesus. Vamos lá, povo de Deus. É nesse momento que eu os convido a escutar como Deus está agindo. A sua bênção, Padre Reginaldo. Eu sou uma filha de Deus, uma colaboradora do Evangelizar é Preciso, aqui de Laranjeiras do Sul. Eu quero dar um testemunho. Eu tenho um filho alcoólatra e depressivo. Ele foi internado 3 vezes. Nada adiantou. Eu continuava rezando, Padre. E eu rezei 10 anos. Eu estava desanimada. Foi na novena de Santa Mônica que o Senhor falou que ela rezou 30 anos, Padre. Foi ali que eu vi que eu tinha de continuar rezando. Foi na novena da libertação que ele resolveu se internar no próprio quarto. Ele quase morreu, 3 dias e 3 noites, sem dormir, sem comer, só vomitando e bebendo água. Padre, eu consegui a graça, ele não bebe mais. Obrigado, Jesus misericordioso. Obrigado, Padre Reginaldo. O Senhor, que é um anjo que veio brilhar em nossa vida. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querida. Um abraço a todo o povo de Laranjeiras. Louvado seja Deus por essa graça recebida, filha. E obrigado por ter testemunhado. Agora, vamos escutar o que Deus tem a nos dizer? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Vem falar comigo, Deus. E o texto de hoje é Mateus 23, 13, 22. Mateus 23, 13, 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno? Duas vezes pior do que vós, ai de vós, guias cegos! Dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta do altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus hoje fala aos fariseus, aos escribas, a mim e a você. E o desafio é internalizar o que Jesus diz: hipócritas e cegos. Senhor, dá-me um coração dócil. Hoje é segunda-feira, começa esse dia dizendo, essa semana: Senhor, às vezes eu estou triste, mas eu sei que te servindo, te amando, tua presença estará comigo. Vamos juntos? Canta comigo, povo de Deus. Eu creio no Deus do impossível. Estou triste, e me pego a pensar. Vem e segue-me, disse Jesus. Ele, Jesus, sempre nos consola. Ele traz a esperança de que essa semana que começa hoje vai ser melhor, viu? Sem desanimar, com certeza, sem desanimar. Eu agradeço as graças de Deus. Sabe por quê? Nos dá força para lutar. Ele dá forças para lutar. Meus irmãos, eu não sei como é que está a tua vida. Não sei se você está desempregado. Não sei se de repente você está me acompanhando e se você pudesse dizer: padre, o que eu estou passando na minha vida? Eu, de fato, posso não saber, mas Jesus sabe. Ele sabe. E Ele é que te dá força para você se levantar desse leito. Ele é que te dá força para ir atrás de um emprego. Acredite! Vem, Senhor, transformar nossas vidas. Vem, Senhor Jesus. Valeu, Daniel. Obrigado por ter aceito participar desta música. Quando estou triste e me pego a pensar nas coisas da vida, Ele vem consolar. Senhor Jesus, eu creio que a tua misericórdia me traz a esperança que hoje pode não estar bom, mas amanhã será melhor. E a tua misericórdia, Senhor, que me faz seguir esse caminho sem desanimar. É por isso que eu te agradeço, Senhor. Agradeço por tantas graças que eu vejo acontecer nessa hora, agora, 3:00 da tarde. É por isso que eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que a tua presença está curando, está abençoando. Filho, filha, ei, pega a vasilha com água, pega a roupa do enfermo. Alô, meu grande amigo Padre Reginaldo, parabéns pelo seu projeto de vida, obrigado pelo carinho do Padre. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, Senhor, essa água que será bebida e partilhada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.